Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa e também para falarmos sobre mais um livro. Desta feita, o autor é Jaime Nogueira Pinto. Jaime, muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo à Rádio Amália. A primeira vez que está na Rádio Amália, é uma estreia? Quer dizer, sim, sim. Não é uma estreia enquanto ouvinte, não é? Não, como ouvinte, não, porque eu ouço no carro e ouço às vezes nos táxis. Em casa não ouço muito rádio. Mas ouço, eu também, no fundo, também tenho alguma familiaridade com a rádio, tenho um programa na rádio, que não é aqui, é na Antena 1, tenho uma coisa chamada Radicais Livres com o Ruben Carvalho, mas gosto muito de rádio, quer dizer, toda a vida gostei de rádio. Acho que a gente no rádio tem uma vantagem que não tem na televisão, não tem que estar a pensar se a gravata está para a direita ou para a esquerda, ou se o sapato está não sei o quê, portanto fala muito mais à vontade. Acho que é um meio que eu gosto. Acaba por criar um outro tipo de intimidade. É, exatamente. Esse programa chama-se Radicais Livres. Eu, no início deste programa, quando começo a conversa, costumo pedir ao entrevistado que se apresente ao público, ao auditório da Rádio Amália. A minha pergunta, no seu caso, Jaime Nogueira Pinto, é se seria uma boa apresentação dizer que é um radical livre. Sou um radical livre. Aliás, a ideia foi um trocadilho. E é um belíssimo. Havia aquela ideia que aliás, a Zezinha, a minha mulher, que morreu há 7 anos, a Zezinha tinha muita coisa dos radicais livres por causa do envelhecimento, que é aquela altura que se começou a falar muito na questão dos radicais livres. Um dia lembrei-me exatamente que era um programa, era um tema giro, que era encontrar uma pessoa que fosse, digamos, do outro lado político, do outro lado da barricada, como a gente às vezes nesta linguagem um bocadinho retórica chama, quer dizer, que é a adaptação de facto à luta política, da luta física, da luta armada, chamamos-lhe assim, portanto, o outro lado da barricada, que tivesse exatamente um bocadinho este tipo de reflexão e que pudesse fazê-la à vontade. E falei com o Ruben Carvalho, que entretanto conhecia, enfim, várias andanças, e ele aceitou. E fazemos esse programa, que é um programa que na Antena 1, todas as semanas, onde falamos de tudo, de ideias, de política internacional, de história, enfim, e eu gosto bastante desse tipo de programação e de atividade. Será que o facto de os radicais livres, digamos assim, estarem aqui num programa, num único programa, não quer dizer algo também sobre a nossa época e sobre o debate público em Portugal? Não, uma das razões porque nós fizemos este programa, acho eu, é que sendo pessoas com ideias bastante opostas, digamos, bastante opostas, temos uma comunidade, primeiro, de humanidade, quer dizer, não sei, somos de certo modo, ambos filhos de Deus, ele pode achar que não é, mas eu acho que ele é. Portanto, somos de certo modo filhos de Deus e somos homens, somos pessoas. E depois temos uma outra coisa característica, somos mais ou menos da mesma geração, e somos de uma geração em que exatamente, também como talvez não houvesse tanta oferta, tão variada e tanta informação, havia, apesar de tudo, acabávamos por ler um bocadinho as mesmas coisas, por ver os mesmos filmes. Há as mesmas referências. Temos uma série de referências em conjunto, mas penso que também temos uma coisa que é bastante comum e que identifica muito, é que vivemos em lados diferentes, mas vivemos da mesma forma e com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão. Vivemos e sofremos pelas nossas ideias. Portanto, isso também acho que é uma coisa que unifica bastante, quer dizer, e dá um certo respeito. E depois também houve outra coisa. Eu acho que em Portugal este debate político, e muitos destes programas que há, políticos com 3, 4, 5 personalidades a discutirem todo dia, é gente que se insulta pensando muitas vezes mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, não tem grandes diferenças ideológicas, mas agarram-se ali, por exemplo, para discutem furiosamente se a taxa do imposto, não sei o quê, deve ser mais 3% ou mais 1%, fazem à volta disso. E nós, apesar de tudo, enfim, gostávamos de política, gostávamos de ideias sobre o mundo. A nação é mais importante que o indivíduo. Devemos ter um governo mundial ou devemos manter os governos nacionais? A justiça social continua a ser um valor importante? O que é que vamos fazer à medida que as máquinas vão tirando as máquinas e, enfim, o embaratecimento dos custos de trabalho noutros sítios, vão tirando trabalho às pessoas, o que é que vamos fazer? Quer dizer, a gente interessa-nos talvez mais essas coisas do que as outras. E essas coisas ainda interessam a mais pessoas do que... Eu espero que sim. Eu tenho esperança que sim, porque essas são as coisas que, apesar de tudo, são importantes. Quer dizer, a gente... Eu acho que, por exemplo, a história de Portugal é uma história de um povo que preferiu ser independente, muitas vezes preferiu ser independente e menos rico ou mais pobre, ou até pobre, do que ser mais rico e ser subordinado. Quer dizer, não há dúvida que, por exemplo, todo o fenómeno da nossa independência em 1383-85, para além da vontade do Álvares, não é? Mas há ali, é evidente que o rei de Castela era a legalidade, era o poder, era a riqueza, e por isso uma parte muito substancial da nobreza de então seguiu o rei de Castela, mas depois a parte que ganhou preferiu, enfim, correr riscos e lutar e fazer essas coisas todas. E a mesma coisa se repetiu em 1640, e se foi repetindo ao longo da história. Quer dizer, portanto, é esse lado. As pessoas não percebem que mesmo estes direitos e liberdades e todas estas coisas importantes, e que as pessoas... Isso, fora do quadro nacional, acaba por não existir, não é? Acaba por não existir, quer dizer, eu várias vezes disse que deveria ser governado por comunistas portugueses a ser governado por conservadores belgas ou noruegueses, quer dizer, acho que é assim. Jaime Nogueira Pinto, convidado esta noite das Madragoas, vem aqui falar-nos sobre este livro, A Direita e as Direitas, um livro que foi lançado em 96, Jaime? Sim, 95 ou 96, esse edição. Livro foi a primeira edição, está aí, aliás, eu acho que a primeira edição é de 95, e foi numa editora que já não existe, mas que aliás estava ligada à Difel e ao Manuel Bulhosa, que era à Bertrand, e ao Manuel Bulhosa, que era a Difel. Primeira edição, estou aqui a ver agora, foi em abril de 95. Exatamente. E agora há esta edição da Bertrand, revista e aumentada, A Direita e as Direitas. Porquê esta necessidade de voltar a editar o livro e também de acrescentar aqui qualquer coisa? Voltar a editar o livro, porque agora volta-se outra vez a falar destes temas da direita, até porque a partir de 2016 começou a haver, digamos, na política concreta, uma série de vitórias que se identificam, se identificar com a direita, ou pelo menos com a não-esquerda. Porque eu também acho que muitas vezes, quando se chama, fala da direita, está-se a falar da não-esquerda. E começou com o Brexit e depois com a vitória surpreendente. Não foi tão surpreendente como isso, quer dizer, foi surpreendente também para quem queria estar radicalmente surpreendido, que era de Trump nos Estados Unidos, e uma série de fenómenos que têm vindo a ocorrer na Europa, quer dizer, de facto de partidos identitários ou nacionalistas, que são normalmente chamados de populistas. Eu acho que o populismo é a popularidade dos outros, não é? Aliás, é um clichê que eu já vou repetindo nestas coisas, mas... É um termo que o próprio Jaime usa aqui no livro, o termo populismo. Sim, sim, eu uso, aliás, o populismo nesse sentido pode ser de direita ou pode ser de esquerda, quer dizer, porque, no fundo, a reivindicação principal do populismo é sempre esta ideia de que o sistema político, de certo modo, roubou ou retirou o titular oficial da soberania, não é? Nos modelos democráticos é o povo, é a nação, é o povo, é a comunidade, mas que, digamos, a ideia do base essencial do populismo é que o sistema político, ou seja, a classe política, conseguiu, de certo modo, roubar ou retirar esse poder ao povo e que, portanto, os partidos populistas, sejam eles da direita ou da esquerda, querem retificar, digamos, essa soberania popular, declarando-se eles os autênticos representantes do povo, no sentido da comunidade, não é? Em abril de 95, no ano de 1995, quando saiu a primeira edição deste livro, falava-se muito na questão do fim da história, não é? Era exatamente. E na altura, imaginava-se que hoje, em 2018, estaríamos assim? Qual era a tese do Fukuyama, que eu, aliás, conheci pessoalmente relativamente bem, aliás, uma vez até eu e o Jaime Gama fizemos um dos nossos programas do Observador com ele, que ele veio cá, e eu já o conhecia anteriormente, dos Estados Unidos. O Fukuyama teve uma ideia interessante, que foi, no final da Guerra Fria, ele primeiro escreveu um artigo, depois é que escreveu o livro, no final da Guerra Fria, o que é que ele fez? Ele fez uma releitura do Hegel, Hegel também no final das guerras napoleónicas e das guerras da Revolução e do Império, que foram, começaram com a Revolução Francesa e acabaram em 1800, praticamente foram 25 anos de guerras europeias. O Hegel, no fundo, falou pela primeira vez no fim da história no sentido de que a luta política, a luta ideológica estava acabada e que daí para a frente seria o Estado constitucional encarnado pela monarquia prussiana seria, digamos, o modelo a seguir. O Fukuyama veio dizer que a partir do fim do comunismo, o fim do comunismo na União Soviética e o fim da União Soviética, que também daí para a frente o mundo ia ser todo politicamente democrático, democracia pluripartidária e economicamente a economia de mercado, não sei, portanto, o que seria, digamos, o fim da história no sentido de que quer as alternativas representadas pelo fascismo, derrotadas em 45, e as alternativas comunista derrotada exatamente em 91, com o fim da União Soviética, estavam postas de lado, portanto, a partir daí o mundo iria ser todo, enfim, o processo podia demorar algum tempo, democracias de mercado, democracias capitalistas, pluripartidárias, portanto, com todo o elenco de direitos, liberdades e garantias que estavam previstos no mundo anglo-saxónico, portanto, que esse modelo anglo-saxónico ia se adaptar ao mundo. Isto pareceu-me sempre um wishful thinking, até porque normalmente havia outros problemas, que aliás foram os problemas que começaram a nascer, foram os problemas da nação, os problemas da identidade, os problemas da religião, ou seja, a politização de todas estas coisas, que foi afinal o que continuou a acontecer, e até porque se quis negar isso, e que, por exemplo, os Estados Unidos, numa dada altura, com os neoconservadores, quiseram exportar o modelo americano para sítios completamente absurdos. Quer dizer, o Afeganistão nem sequer é um país. Quer dizer, eu acho que para ser uma... Não, é com todo respeito, o Afeganistão é um conjunto de tribos que nunca estiveram unidas, não é? Estão sempre a lutar umas com as outras, não é? Derrotaram vários impérios, derrotaram o Império Britânico no século XIX, derrotaram o Império Soviético, foi o fim, a princípio do fim da União Soviética foi a derrota do Afeganistão, também foi decisivo, enfim, o Império Britânico não foi, estava muito longe, Londres estava muito longe e o modelo, portanto, sobreviveu perfeitamente, teve muitas derrotas e muitas vitórias nas guerras imperiais e, portanto, é um povo não, são vários povos, são tribos, quer dizer, portanto, a ideia de democratizar o Afeganistão é uma coisa completamente absurda, como, aliás, acabou por ser numa série de áreas africanas também. Porque eu acho, e é uma convicção que tenho, que para haver democracia tem que haver duas coisas previamente. Tem que haver nação e tem que haver sociedade civil. Ou seja, sociedade civil no sentido de uma vida económica e não só económica, religiosa, social, que é independente do poder político. Se não houver essas duas coisas, não funciona a democracia. É uma ficção que normalmente acaba mal. Jaime Nogueira Pinto é então convidado esta noite das Madragoas. Estamos aqui à conversa sobre este livro, A Direita e as Direitas. Claro que a conversa leva-nos também sempre para outros sítios. É uma edição da Bertrand Editora e vamos também ouvir necessariamente aqui alguns temas. O Jaime gosta de ouvir fados. Estou certo, Jaime? Aprecia assim um bom fadinho de vez em quando? Gosto. Eu também. É preciso ver que, digamos, aquelas alturas em que a gente entra um bocadinho na vida cultural, eu ainda sou muito de uma época, quando vim para Lisboa para a faculdade, era uma época que se ouvia muito fado, havia muitas casas de fado, ainda ouvi enfim, vários deles dos grandes fadistas dessa época, nas casas de fado, portanto, tenho uma memória desse tempo, além disso. Mas é curioso que o próprio fado sofreu durante muito tempo, claro, após o 25 de Abril, uma espécie, sim, de preconceito. Uma regressão. Eu lembro-me, não sei se a estatística está certa, mas eu lembro-me que tenho uma ideia que havia, ali nos anos finais dos anos 60, haveria à volta de umas, não sei, talvez 30 casas de fado em Lisboa, chegou a haver, depois baixou para 10 e agora voltou a haver, não é? Agora tenho, muitas. Tenho a ideia que agora há muitas também. Não é que eu hoje em dia vá muito, mas sei que há muitas e enfim, sigo, até porque eu tive alguns amigos, no tempo da faculdade, tinha alguns amigos que estavam muito ligados às coisas de fado, o Manel de Andrade, Manel de Lima, Monteiro de Andrade, que éramos muito amigos, aliás foi a primeira recolha das letras dele, fui eu que a prefaciei. E agora a ideia, aquela, como é que se chama? Aquela, uma espécie de, do fado, aquela... Património, não? Não, é um conjunto, é o Siqueira, o Nuno Siqueira que está à frente disso, que é a Academia do Fado. Fazem várias edições de sobre fadistas e fizeram uma edição, uma reedição dessas letras do Manuel de Andrade. O Manuel de Andrade estava muito ligado àquele grupo do João Ferreira Rosa, e eram também os Saltimbancos, que eram um grupo de forcados, ligado aos forcados amadores de Santarém, portanto, e eu, enfim, dei-me um bocadinho com essas pessoas, e aqui há uns anos também fiz a apresentação do livro da Maria João Lopes de Carvalho sobre os 100 anos do grupo de Santarém, e também sou sócio do Tauromáquico, que é um clube também ligado às essas, digamos, embora não seja, enfim, um grande aficionado, mas tenho lá bons amigos e é um grupo, portanto, tem boas ligações, e acho que está muito ligado à identidade portuguesa, está muito ligado ao... E isso é importante, quer dizer... Já me fazes tudo para que as pessoas não gostem de si em 2018? Não, não, acho que até há muita gente que gosta. Estou a brincar. Não faço, não me importo que não gostem de mim por causa das minhas convicções, se acho que as minhas convicções estão certas, isso não me importa nada. Não disfarço, não meto no bolso, nunca vou fazer isso. Não fiz isso em alturas bastante piores, portanto não vou fazer agora. Mas também não gosto de, quer dizer, não gosto de gratuitamente estar a ofender as pessoas com as minhas convicções. Não, também não proíbo as convicções dos outros, não. Vamos começar precisamente por aí, por ouvir uma letra de Manuel Andrade, aqui na voz de José Freire, chama-se Minhas Mãos São Mãos de Dar. Mãos abertas, mãos de dar. As minhas mãos são assim. Viste-as abertas chegar e abertas hão de ficar. Até que morras em mim. Viste-as abertas chegar e abertas hão de ficar. Até que morras em mim. Ao partir não levarei nada mais do que ao chegar. Minhas mãos, quando tás daí, vinham abertas e sei que abertas hão de ficar. Minhas mãos, quando tás daí, vinham abertas e sei que abertas hão de ficar. Nunca as juntei para rezar, nem nunca as ergui aos céus. Minhas mãos são mãos de dar, não sabem crer, nem esperar, nem sequer dizer adeus. Minhas mãos são mãos de dar, não sabem crer, nem esperar, nem sequer dizer adeus. Ao partir não levarei nada teu, partindo em mim. De mãos abertas irei, passado nunca alterei. As minhas mãos são assim. De mãos abertas irei, passado nunca alterei. As minhas mãos são assim. Depois de ouvirmos José Freire com Minhas Mãos São Mãos de Dar, letra de Manuel de Andrade, ouvimos também este novo fado da Severa na voz de Amália Rodrigues, escolhas do meu convidado de hoje, Jaime Nogueira Pinto, autor do livro A Direita e as Direitas. Como dizia há pouco, este livro aparece aqui com uma introdução escrita de propósito para esta nova edição de quase 50 páginas, em que o Jaime fala de uma nova direita. A minha pergunta é, esta nova direita que apareceu nos últimos anos também é uma espécie de punição para outra certa direita? Eu, aliás, nesse livro tenho as várias classificações das várias direitas, porque curiosamente é um ponto que eu aí sublinho muito. A direita é muito menos conhecida que a esquerda, até porque a esquerda, no fundo, teve digamos, já nos finais do Estado Novo em Portugal, tinha o poder cultural e depois teve também o poder político durante estes anos todos. Quer dizer, quando se diz, quando se fala na, quando a esquerda fala da direita, normalmente está a falar para aí do centro-esquerda, quando muito do centro-centro, não é? Porque, quer dizer, a própria direita em Portugal, e viu-se há pouco tempo no caso de Rui Rio, insiste em dizer que não é direita. Que não é direita, portanto não é. Quer dizer, portanto não é. Quando o doutor Rui Rio veio dizer que era do centro-esquerda, eu aliás disse, já não sei, num comentário qualquer, disse que o centro-esquerda já é o doutor António Costa, quer dizer, não, para isso, quer dizer, não... Porque há uma coisa muito curiosa, as pessoas na oferta política, como em qualquer oferta, quando se começa a disfarçar uma coisa, ou se começa a querer uma coisa que não é bem a coisa que as pessoas querem, as pessoas depois vão querer uma coisa autêntica, não é? Aliás, há um fenómeno histórico muito interessante, que é o fim do comunismo na Alemanha Oriental, que precipitou, no fundo, a queda enfim, dos modelos comunistas na Europa Oriental. Quando caiu o Honecker, que era assim um regime puro e duro, tentaram substituí-lo por um outro comunista, que era um homem chamado Egon Bahr, que era nessa altura, se não estou em erro, era Egon Bahr, que era um homem, digamos, mais moderado, mas depois as pessoas já não, quer dizer, os alemães já não queriam comunista nenhum, a partir de já não queriam, portanto, nem moderado, nem... E é preciso perceber, nesse sentido, é preciso também perceber os tais ventos da história, não é? Os tais ventos da história, porque lembro-me dessa célebre frase do Macmillan, que aliás foi dita no Parlamento do Cabo, que também é curioso, portanto, do país do Apartheid, na época, em 59, que ele disse os ventos de mudança, não é? Os ventos de mudança, winds of change, que era em África, não é? E que era as independências, que aliás os ingleses e os franceses aceleraram isso. E, portanto, é preciso entender esses momentos. E nós estamos, outra vez, num momento dos tais ventos da história, só que não são os ventos não sopram no mesmo sentido que sopravam há 50 anos, ou há 40, sopram noutro sentido. Mas há razões para isso, há razões fundas e profundas para isso. E eu acho que, sobretudo, há uma reação... Digamos que a globalização, esse tal fim da história previsto pelo Fukuyama, gerou fenómenos, do ponto de vista social, têm custos enormes, e têm custos enormes para quem, sobretudo? Têm custos enormes para as classes trabalhadoras da Europa e dos Estados Unidos, e também para uma parte substancial das classes médias da Europa e dos Estados Unidos. Porque significaram muito o fim das carreiras, significaram muito a deslocalização das indústrias e, portanto, significaram, e a esquerda, até porque é internacionalista, não teve capacidade de reagir a isso, quer dizer, não teve capacidade de perceber que estes fenómenos, por exemplo, das migrações, os fenómenos e a cólera e a fúria que isso acabou por... enfim, despertar, para bem ou para mal, não interessa agora fazer juízos, mas é um facto, despertar exatamente, quer por um lado no que resta das classes trabalhadoras da Europa Ocidental e Oriental, e também dos Estados Unidos, quer dizer, o Trump ganha as eleições no Rust Belt, ganha por valores ínfimos numa série de estados que estavam praticamente desde a segunda eleição do Reagan, votavam democrático. E não deixa de ser curioso que seja agora a direita muitas vezes a colocar-se do lado dessa classe trabalhadora. Claro, mas com certeza, porque é a direita, quer dizer, vamos lá ver, nós na minha adolescência dizíamos que fazíamos estas distinções que a gente gosta sempre de fazer, e a esquerda, toda a gente gosta de fazer estas distinções, que era a direita dos valores e a direita dos interesses. A partir de uma certa altura, quer dizer, a direita foi identificada puramente com quê? Com a economia de mercado, com os capitalistas, que era o que a esquerda sempre dizia, não é? E a direita adotou para si própria esses valores que a esquerda lhe imputava como únicos e acabou por ser contra, desprezar completamente as questões da nação, as questões da religião, as questões enfim, que são as questões de fundo, essenciais, as questões culturais, chamemos-lhe assim, o que na linguagem anglo-saxónica se chama muito as cultural issues, ou social issues. Acabaram por pôr isso tudo de parte. E, portanto, nesse terreno, o que é que aconteceu? A esquerda passou a mandar completamente, quer dizer, passou a mandar ao ponto agora destas fantasias extraordinárias dos transgender, tudo isso, quer dizer, que é pôr em questão tudo aquilo que é natural. Embora eu concordo, podíamos estar aqui uma noite inteira a discutir a questão o que é a natureza, o que é natural. Concordo que isso é um... Mas nesse sentido, quer dizer, a tentativa de uma forma puramente especulativa ou abstrata, pôr de parte tudo o que é limites, tudo o que é fronteiras, tudo o que é, digamos, tudo o que é natural no próprio género, em tudo isso, quer dizer, nós vimos isso acontecer e normalmente tem lugar a grandes desgraças, quer dizer, as utopias, a tentativa de realizar utopias, que foi no fundo a grande tentativa do século XX do comunismo, conduziu curiosamente a regimes perfeitamente no oposto àquilo que se pretendia fazer, quer dizer, foi regimes, nunca de certo modo as pessoas foram tão presas, tão dominadas, tão controladas, como foram exatamente nos regimes comunistas, quer na União Soviética, sobretudo no período stalinista, mas continuou ainda por muitos anos, não é? E quer na China de Mao Tse-tung, não é? Quer dizer, porquê? Porque se destruiu completamente qualquer hipótese de economia fora do controle estatal e também se destruiu praticamente tudo o que era a religião, a família, as coisas naturais, os laços naturais das pessoas. A emergência de certos candidatos de direita que ganharam as eleições nos últimos anos, e no caso norte-americano mais flagrante, Donald Trump, mas também agora no caso brasileiro. Jair Bolsonaro, isto tem a ver também com uma certa necessidade do eleitor de voltar à política? Exatamente, é um ponto muito importante. É um dos resultados deste conluio, não lhe chamo conluio porque não andaram, quer dizer, não andaram a conversar uns com os outros, com certeza não... dentro de uma casa, assim, uma coisa secreta, mas deste conluir que aconteceu naturalmente entre essa esquerda politicamente correta, que lhe chamo esquerda caviar... Ou gourmet... Ou gourmet, caviar, não sei, é um bocadinho... Não, mas é interessante porque originalmente estavam juntas. A gente, se for ver, por exemplo, nos libertinos franceses do século XVIII, que eu num outro livro que... publiquei há pouco, chamado Bárbaros e Iluminados, que é exatamente sobre a subida destes movimentos, a explicação destes movimentos chamados populistas. Juntavam-se aí essas duas coisas, que era, por um lado, uma ideologia completamente materialista, portanto, muito sibarita, muitos prazeres, todos os prazeres do sexo, os prazeres da alimentação, os prazeres, tudo o que fosse prazeres, mesmo à custa do que quer que fosse. Isso por um lado, e por outro lado, portanto, uma absoluta liberdade económica, não é? Portanto, que é um bocadinho o que acabou por triunfar ao fim da Guerra Fria. E a gente hoje vê, de facto, por exemplo, nos Estados Unidos, nas 10 grandes fortunas americanas, tirando os irmãos Koch, todos... apoiavam Hillary Clinton nas eleições, quer dizer, depois, claro, depois do Trump ganhar, já alguns mudaram de posição, mas apoiavam, porque era exatamente essa ideologia globalista, essa ideologia de não há nações, não há religiões, não há... Quer dizer, portanto, é uma negação de tudo isso, que são os tais valores em que a direita tradicional, de certo modo, se ancorava, embora essa direita tradicional também não viu muitas das coisas que estavam a acontecer, quer dizer, e portanto, por vezes caiu num reacionarismo puramente saudosista, ou até às vezes estético e estéril, e esquecendo exatamente, e que é a força destes novos candidatos, enfim, destes novos líderes, que às vezes nos parecem básicos e sobressimples, mas a força deles está exatamente aí. Quer dizer, eu não sei se... É evidente que, por exemplo, um partido republicano, um candidato como o Marco Rubio, ou mesmo como o próprio Jeb Bush, enfim, do ponto de vista da articulação política, de passado político, etc., faria muito mais sentido até, enfim, gostaríamos mais do que, enfim, uma figura como Donald Trump. Mas eu não sei se ele tinha ganho a eleição, porque exatamente aquilo que muitas vezes a gente, de um ponto de vista até, sei lá, ético, e pode achar reprovável em certas condutas, ou em certas frases, ou em certas declarações destes novos líderes, é isso também que impressiona a parte do eleitorado, a parte das pessoas que está profundamente zangada e revoltada com o estado das coisas e que, portanto, não quer também meias coisas, gosta muito mais de afirmações que às vezes são, enfim, são violentas e às vezes até são injustas, não é? Mas que identificam perfeitamente uma alternativa do que uma linguagem às vezes mais sábia, mais correta, mais até mais, de certo modo, mais humana e mais cristã, mas que não corresponde exatamente à fúria com que muita gente está. E não deixa de ser curioso que, e não sei se vai concordar comigo, mas o facto de muitas vezes estes candidatos terem uma postura que à partida não associamos ao eleitorado mais conservador, mas não. Que acaba por ir ao encontro do eleitorado mais conservador. É, porque vamos lá ver, isso é curioso, por exemplo, o povo e a classe média são conservadores, porque, vamos lá ver, até fazendo uma análise agora à Marx, uma análise, normalmente eu, aliás, dizia muitas vezes aos meus alunos que um exercício muito interessante era aplicar a análise marxista aos Estados marxistas, neste caso à União Soviética, quer dizer, fazer uma análise de classe, fazer a desconstrução da desconstrução, não é? Porque, no fundo, o marxismo, historicamente, baseava-se num princípio de desconstrução, enfim, da sociedade capitalista. Portanto, no fundo era um dualismo. Aliás, uma das coisas que é muito curiosa na teoria marxista, porque uma teoria marxista sustentava a existência de duas e só duas classes, não é? Que era a burguesia e o proletariado. A classe média, eu aliás às vezes por graça dizia, é por isso que eles exterminam a classe média, porque a classe média é uma aberração. Aliás, é muito interessante na historiografia marxista a passagem dos modelos, que é do modo de produção asiático, depois o modo de produção medieval, depois passa-se para o modo de produção capitalista, e a gente às vezes pergunta, então, mas entre o final da Idade Média, ali nos finais do século, meados do século XV, e depois a Revolução Industrial, nos finais do século XVIII, princípios do século XIX, portanto, o que é que aconteceu? E é muito curioso, porque é uma espécie de, enfim, de limbo, é uma espécie de interregno histórico, porque quais são os processos, o que é que existe, onde é que está, ainda não há, já não há para o modo de produção medieval, mas ainda não há capitalistas, como é que é? Ora, esse tipo de análise, esse tipo de fixação de modos e de modelos, acabou por não corresponder a muitas vezes. Por exemplo, hoje em dia, o que é que a gente vê? Por exemplo, vê em França. A França é um fenómeno. Eu, aliás, nesse livro, nos Bárbaros e Iluminados, toquei muito isso, analisei muito, por exemplo, a queda do Partido Comunista Francês, a queda eleitoral, porque o voto vai praticamente diretamente em certas regiões, o voto vai do Partido Comunista para o Front Nacional. A transição é direta, quer dizer, um está a cair assim e o outro está a subir, e há regiões onde a gente vê que a transferência de voto foi imediata. Por exemplo, no leste de França, que é aquela zona toda muito desindustrializada. Exatamente, porquê? Porque as fábricas foram para onde? As fábricas, de um modo geral, aliás, não? Foi como as dos Estados Unidos, as fábricas foram, nos lados foram para o México, noutros lados foram para a China, noutros lados foram, quer dizer, migraram para outros sítios, não é? Os empregos migraram para outros sítios. Bom, e depois também há outra coisa, com a robotização e outros fenómenos desse tipo, não é? Há muita coisa que as pessoas deixam de fazer, numa época que também, curiosamente, aumenta a esperança de vida, quer dizer, portanto, tudo isto, e estes sábios todos, quer os sábios capitalistas que acham que o mercado, a mão invisível, resolve tudo, quer os sábios socialistas que não sei muito bem o que acham, porque agora estão mais preocupados com a defesa dos, quer dizer, defesa dos, acabar com as touradas e com essas coisas do que propriamente com esses problemas que afligem a humanidade, mas não previram isso e, portanto, as pessoas que estão, enfim, de certo modo desesperadas em muita quantidade, estão veem o seu rendimento. Não é só, e que não é só também, eu acho que isso é outro ponto importante, que as pessoas focam-se muito no aspecto unicamente económico. A economia tem uma cultura, quer dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é que o Trump vai buscar aquela margem que lhe dá a vitória? Exatamente àquelas zonas muito deprimidas do chamado Rust Belt, por exemplo, Detroit, que era a capital do automóvel há muitas décadas, Pittsburgh, da siderurgia, quer dizer, essas pessoas tinham uma tradição, às vezes familiar, do pai ou do avô, não sei, trabalhavam na fábrica dos automóveis, trabalhavam na fábrica, na siderurgia. Isso tudo desapareceu, essas pessoas hoje vivem de biscates, vivem de, quer dizer, trabalham numa gasolineira, trabalham, antes ganhavam $50,000 por ano, portanto tinham um estatuto de classe média, eram operários, mas tinham um estatuto de classe média, hoje ganham 15, 16, 17, quer dizer, e têm um estatuto de nada, têm um estatuto precário, porquê? Porque esses empregos voaram todos. Ora, e agora vou dizer uma heresia, que os meus amigos, tenho bastantes meus amigos, digamos, empresários. Força, força. Empresários. Não, de facto, isso tem que ser controlado, quer dizer, a economia tem que ser controlada, sobretudo, quando acabou a Guerra Fria, eu aliás não disse isso, até escrevi, que a economia, havia aquela célebre frase do Clemenceau, que foi primeiro-ministro da França durante a Grande Guerra e foi o homem da grande resistência, Clemenceau numa altura disse, a guerra é uma coisa muito séria para ser dirigida pelos generais. E eu, quando acabou, mesmo se quando acabou economia... a Guerra Fria, eu disse, a economia a partir de agora passou a ser uma coisa muito séria, para ser entregue puramente aos economistas e até aos empresários. Porque tem que ser, exatamente porque houve uma desregulação absoluta e essa desregulação deu o que deu, quer dizer, deu, com certeza que houve várias que melhoraram imenso, estou a pensar, por exemplo, na China, que aliás também muito mérito do Deng Xiaoping, que de facto é uma pessoa que se fala pouco quando se fala destas mudanças, mas teve um mérito extraordinário, transformou aquilo que era uma espécie de um campo de concentração para onde as pessoas viviam miseravelmente, para num Estado que hoje tem pelo menos um terço, um quarto, se não um terço da sua população com níveis de classe média e pujante, e com a economia a crescer e com um certo orgulho nacional e tudo isso. Portanto, é completamente diferente. Mas é evidente que ganharam, muitas zonas do mundo ganharam, sobretudo a Ásia, não é? Agora, a Europa e os Estados Unidos perderam, e quer dizer, as populações perderam, e as populações sabem isso, quer dizer, sentem isso na carne. E depois, para compensar isso, o que é que o sistema faz? Claro, como não há, como também fizeram uma política completamente de valores, completamente egoístas, portanto, antinatalista, ter filhos após outros, é uma maçada. Têm um decréscimo demográfico tremendo e têm que ter gente de fora a trabalhar, não é? Até para segurar o sistema. E, portanto, criaram estes sistemas também, que agora estão a arrebentar também pelas costuras, porque são imigrações de outras culturas, quer dizer, não é... A França toda a vida teve imigrantes, a França, se nós fôssemos há 100 anos, a França estava cheia de imigrantes, polacos, italianos, nos anos 60 portugueses, mas... Lá está, eram todos cristãos, eram todos europeus, tinham... É completamente diferente, portanto, acabam por se integrar, em duas gerações estão integrados. Jaime Nogueira Pinto, convidado esta noite das Madrugosas, ainda temos mais, a conversa está a ser muito boa, mais 5 minutos de conversa, mas antes disso temos de ouvir aqui a Carminho, com este Meu Amor Marinheiro. Falamos hoje sobre a direita e as direitas, não apenas do livro, aliás, vamos além do livro, mas falamos também do livro. A Direita e as Direitas é uma edição da Bertrand Editora. Para contigo, irmão. mãos. Não deixes que a noite a lua roube amor aos teus cabelos. Não olhes para as estrelas, porque elas podem roubar o verde que há nos teus. E Depois de termos ouvido Carminho com o Meu Amor é Marinheiro, Meu Amor Marinheiro, aliás é assim que se chama o tema que ouvimos na voz da Carminho, ouvimos este clássico do fado e é mesmo embuçado na voz de João Ferreira Rosa, uma escolha do Jaime Nogueira Pinto, convidado esta noite das Madragoas. O que é que o embuçado lhe diz? Não, o embuçado, eu conheci o João Ferreira Rosa, o embuçado no fundo era muito o mito do regresso do Dom Miguel, é também o mito do encoberto, não é? Nós temos o mito sebástico do encoberto, e o professor Borges de Macedo, que era uma pessoa notável, que eu tive a sorte de conhecer e ser amigo durante muitos anos, o professor Borges de Macedo ficava indignado quando diziam que o sebastianismo, que nós éramos uns quietistas e uns resignados por causa do sebastianismo. Ele dizia o contrário. Os falsos Dom Sebastião foram todos enforcados. Portanto, o sebastianismo é um mito de resistência. Aliás, é uma coisa, aliás, notável, que é aquele aparecimento de vários dos falsos Dom Sebastião durante a ocupação espanhola e que o povo segue-os. Quer dizer, há uma parte que os segue. Claro, depois são normalmente... foram presos e os três ou quatro. Portanto, é uma coisa de resistência, não é? Portanto, e a figura do embuçado é uma figura muito curiosa, porque depois o Camilo Castelo Branco, que é de facto um escritor admirável, outros tais que é fundamental para a gente, para a identidade nacional, o Camilo tem um romance fabuloso, que é A Brasileira de Prazinhos, que é uma sátira extraordinária ao país da época. Portanto, apanha toda aquela classe aristocrática, tradicional, do norte, um bocado básica, um bocado, mas com os seus pergaminhos, mas todos à espera da volta de Dom Miguel, e portanto é a história de uns vigaristas que montam uma coisa que é o seu Dom Miguel já voltou e que está escondido e começam a cobrar. É um livro fabuloso, porque eu tenho muita ideia que quem apanha os povos... É, a estatística é importante, a gente tem a mania da estatística e da economia para conhecer os povos. Mas quem apanha os povos muito bem, no seu conjunto, são os grandes poetas. Portanto, em Portugal é o Camões e o Pessoa, apanham o povo português no seu conjunto de uma forma admirável. E as pessoas, enfim, a sociedade e as pessoas são os grandes escritores. E eu, nesse aspecto, acho que o Essa apanhou muito bem Lisboa e continua a apanhar Lisboa, para bem ou para mal. E o Camilo é o resto do país. A gente ainda encontra personagens camilianos, quer, digamos, no bom sentido romântico do termo, quer no sentido grotesco e satírico, hoje em dia, quer dizer, figuras até da política, das autarquias, do futebol, quer dizer, tem muito a ver com personagens camilianos, sobretudo da sátira, porque Camilo era um escritor admirável, não é? Com uma graça fantástica, com graça de sarcasmo, uma graça... Mas que lá está, também, hoje em dia, lê-se menos, até há tempos disseram que queriam acabar com ele, substituí-lo, já não sei porquê. Mas, com de certeza, um menor. Já que falamos em Portugal, no caso português, porquê é que não há direito em Portugal, Jaime Nogueira Pinto? Não há direito por três coisas. Primeiro, porque a direita governou meio século Portugal, quer dizer, a partir de 26 e até 74, governou Portugal, não há dúvida que governou, primeiro na ditadura militar, depois com o Dr. Salazar, depois com o Dr. Marcelo Caetano, a direita governou. Bem ou mal é outra questão, mas governou, portanto, enfim, até por uma coisa, a esquerda já vai quase a fazer meio, qualquer dia faz também meio século, bom, mas isto, enfim, historicamente há esse é um ponto, e portanto, até muito tarde. Depois, é evidente que criou-se uma espécie de lenda negra anti-regime anterior, que teve com certeza, coisas negativas, sobretudo nos aspectos das liberdades públicas, mas isso também era o preço. A partir de 61, de facto, havia uma guerra em África, e normalmente nas guerras, mesmo as próprias democracias americana e inglesa durante a Segunda Guerra Mundial, parece que não é exatamente a mesma coisa, mas também suspenderam todas as liberdades e internaram tudo aquilo que podia ser simpatizante ou dos japoneses ou dos alemães ou de qualquer coisa. Mas antes de 61 isso não aconteceu também? Sim, mas isso era o regime, é preciso ver também uma coisa, a esquerda governou também teoricamente em democracia, não é? Na Primeira República, aos 16 anos da Primeira República, mas governou de facto, foi uma espécie de ditadura do Partido Democrático, em que teoricamente havia liberdade para a oposição, mas os jornais monárquicos eram destruídos e saqueados, os bispos, os católicos também foram, de certo modo, arredados. Uma história pouco contada. Vida. É, mas eu tenho um livro também, chamado Nobre Povo. Fica a recomendação, Nobre também. Nobre Povo, Os 100 Anos da República, que publiquei exatamente em 2010, nos 100 Anos da República. Foi apresentado, aliás, ali pelo Zé Pacheco Pereira na Câmara Municipal. E que é um livro que faz o historial exatamente desse período, quer dizer, também com muita violência política, quer dizer, muito mais. Se formos a contabilizar a violência política da Primeira República, é muito maior que a do Estado Novo. Mas o Estado Novo depois também, claro que veio a seguir e impôs-se e dominou durante. Ora bem, portanto, essa é uma das razões porque não há direito em Portugal. A segunda é porque os líderes dos partidos em que as pessoas da direita ou as pessoas conservadoras votam têm um pavor de se afirmar da direita, que só foi quebrado ali numa certa altura pelo Manuel Monteiro e pelo Paulo Portas, ali numa altura que mais ou menos tomaram ali conta do CDS-PPI, quebraram um bocadinho esse tabu, não é? E a terceira é porque as pessoas que podiam fazer esse partido da direita entenderam também fazer outras coisas e entenderam sobretudo uma coisa que eu acho que na altura foi importante. Era que se fossem fazer um partido logo no princípio dos anos 80 com essas características, alguns valores que são importantes para a direita e que acabaram também por ser partilhados por outras forças políticas na sociedade portuguesa, tinham ficado numa espécie de nicho, não é? Tinham ficado numa espécie de recanto, de gueto, e isso também foi importante. Mas hoje em dia há as condições todas para uma força política desse tipo aparecer. Não vejo, por enquanto, não vejo com quem nem como. Mas há condições. É porque essa é uma das grandes questões, é que, de facto, começámos esta conversa por falar nessa nova direita que está a aparecer, mas em Portugal não há sequer vestígios de que possa aparecer algo assim. Não, porque as pessoas que podiam, lá está, o Oswald Spengler, numa coisa notável, um livro dele, que é o último livro que ele publica, que é Os Anos Decisivos, ele no fim diz... estão aqui os dados, quem é que se atreve a lançá-los? Uma coisa é a gente fazer a demonstração das coisas, digamos, mas eu acho que isto é sobretudo, enfim, modestamente, foi um bocadinho o que eu tentei fazer nestes anos todos que fui escrevendo e atuando, foi pelo menos fazer uma contagem, uma narrativa da história portuguesa do século XX, que fiz, tenho um livro da Primeira República, tenho uma biografia de Salazar, tenho um livro sobre os últimos anos do Marcelo Caetano, tenho um livro sobre a África, chamado Jogos Africanos, e depois tenho coisas teóricas, não é? Como esse. Procurei fazer uma narrativa, digamos, da história de Portugal do século XX, que fosse diferente da narrativa oficial antifascista que está feita em 500 livros, não é? E 500 livros e não sei quanto, quer dizer, é uma propaganda, de facto, nesse aspecto, quase orwelliana, não é? E tive alguns aspectos que me divertiram na vida, como, por exemplo, aquela... quando o Dr. Salazar ganhou o concurso dos grandes portugueses. Um dos grandes momentos, aliás, eu convido todos, já se me permite, que possam ir até ao YouTube, estão lá vestígios disso, está lá o tal na íntegra. O documentário que fez, está, e está na mas íntegra. Também está uma espécie de disputa com a deputada, então deputada Odete Santos. Não, mais qual, pelo menos, não, ela estava, coitada, estava chocada com isso, eu também percebo que ela estivesse chocada, quer dizer, como eu percebo... Responda com muita serenidade. Pois, também a gente quando ganha tem direito à serenidade, mas eu por acaso também quando perco também procuro também ser sereno, quer dizer que isso é os tais modelos que a gente aprende quando é pequeninos, que o Plutarco dizia, não é que eu seja um grande homem, mas o Plutarco dizia que o César era um grande homem porque ficava igual na vitória e na derrota, e eu acho que isso é uma boa educação, quer dizer, a gente ficar, se ter a capacidade de não ser nem eufórico, não é preciso ser um grande homem, é preciso ser, enfim, é uma prática normal a gente tentar ser exatamente igual quando perde e quando ganha, não abusar da vitória, também não se deixar amarfanhar na derrota. Nessa altura, certamente muita gente lhe chamou fascista. E para terminarmos esta conversa, há assim tantos fascistas como por vezes a nossa esquerda e outras esquerdas nos querem fazer parecer? Sei, sabe, eu sou rigoroso nessas coisas. Para mim, fascismo é um regime que foi criado essencialmente por Mussolini, que era um homem que vinha da esquerda do Partido Socialista, e que procurava reunir, o fascismo à partida procurava reunir duas coisas, que eram dois valores muito importantes do século XIX, que eram o socialismo e o nacionalismo. Essencialmente era isso, quer dizer, era procurar trazer uma certa linha revolucionária, não é, justicialista, até se quisermos, até tendencialmente igualitária, até socialmente, casá-la com, enfim, a questão da nação e a questão da, que era uma questão muito importante, aliás, para a Itália na época. Depois teve modelos parecidos na Europa. Portugal não, Portugal é um regime autoritário e conservador, muito, muito apoiado, no, enfim, nas teorias, na, por um lado nas teorias de Morras, por outro da doutrina social da Igreja, dos Papas Sociais, não é? Era muito aquilo que bebia Salazar ideologicamente. Eu, aliás, por graça, costumo dizer que para ver se alguém é fascista tem que se fazer o teste da bota alta. Se a gente imaginar o Salazar de bota alta, não se imagina o Salazar de bota alta. Portanto, não, isso não, é muito não podia ser fascista. Não, não. Não, não, porque esse é um teste que funciona sempre, o teste da bota alta. E esse é um ponto, não é? Depois, é evidente que criou-se, mas era a mesma coisa que as pessoas da direita, enfim, reacionária, que também diziam que o Dr. Mário Soares que era comunista, chamavam-lhe comuna, quer dizer, depois há aqui uma linha, um bocadinho, que está agora um bocadinho histérica, não é? Que é chamar tudo, embora, atenção, eu não digo que não haja nos fenómenos Trump e Bolsonaro certos aspectos historicamente e até sociologicamente muito parecidos com o fascismo, é? Isso há. Mas há uma coisa, o fascismo tinha uma teoria alternativa à democracia para o governo, tinha uma teoria perfeitamente antidemocrática, quer dizer, o fascismo era essencialmente corporativo em termos de organização social, era autoritário, não tinha nenhumas pretensões a ser democrático no sentido, ora, nenhum destes partidos, nenhuma destas forças, pelo contrário, e nesse sentido elas são o tal populismo, elas reivindicam a verdadeira representação do povo comum, não é? Até às vezes até de comum demais, não é? Jaime Grapinto foi convidado esta noite das Madragoas. Muito obrigado por ter vindo, Jaime. E fica aí a sugestão do livro, agora reeditado, e também é uma edição revista e aumentada. Tem um texto inicial a falar sobre estas novas direitas de quase 50 páginas e, de resto, como surgiu e como evoluiu a direita europeia das origens à atualidade. É o assunto deste livro do Jaime Grapinto, uma edição da Bertrand Editora. E terminamos com Camané e Fado de Sina. As Madragoas regressam amanhã. Um forte abraço. Reza-te a sina das minhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal da amargura, de dor e tortura, de esperança perdida. Início marcado, de amor expulsado na minha vida. E mais te reza na linha do amor que terás de sofrer. O desencanto ao leve dispor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim que a cena te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, uma mãe estrela de vida. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Cruzando a estrada da linha da vida, traçada na mão,